Muito bem, agora a gente vai. 9:15, ouvimos aí o intervalo, que eu chamei de intervalo Antônio Martins, oferecendo para ele, mas agora a gente vai ouvir, inclusive depois de um longo tempo, até o Marco Escrivão já tinha pedido, já tinha passado, inclusive, essa pauta da gente estar conversando com o pessoal do movimento Mães de Maio, né? E eu já estou aqui no telefone com a Débora, né? Com a Débora Silva, que é a coordenadora e fundadora desse movimento. Então, Débora, bom dia, tudo bem, querida? Tudo bem. Débora, bom, como eu já te falei antes da gente entrar no ar aqui, faz muito tempo que a gente está querendo, que inclusive trazer a gente conhecer um pouco mais o que é o movimento Mães de Maio, né? E também sabemos aqui que vocês é que estão fazendo esse trabalho, que a Paulina, até relatei para você, está muito contente no sentido de divulgação até do que está acontecendo no México, né? Para poder, porque segundo a Paulina, lá as informações não estão... Então, restrita a pequenos órgãos independentes de comunicação e tal, e aí ela sabendo que a gente está levando e conversando com o Brasil inteiro, né? Contando o que está acontecendo, ela disse que pelo menos dá um alívio, né? Da situação que está vivendo lá. Mas antes da gente falar do México, eu gostaria de que você fizesse, apesar que o tempo, infelizmente, é pouco curto, né? A gente tem aí 14 minutos por aí para falar, mas com certeza você vai participar outras vezes aqui. Quero que você participe outras vezes aqui do programa para sempre trazer com a gente as pautas aí. Então, como é que começa o movimento Mães de Maio, né? Como é que você pensou e como é que começa a articulação desse movimento e qual o sentido, para onde caminha o movimento, querido? Primeiramente, eu quero agradecer a essa oportunidade em estar trazendo o que é o movimento Mães de Maio. O movimento Mães de Maio, ele nasceu após a morte do meu filho, né? Meu filho foi executado naquela semana, né? Uma semana turbulenta que houve no estado de São Paulo, onde parou o estado de São Paulo, né? No dia 15 de maio, onde as forças, o braço armado do estado, atacou a periferia como retaliação dos ataques ao PCC sobre o braço armado do estado. E a gente pagamos por uma guerra que não era nossa, né? Do braço armado com um crime organizado, que para nós não é organizado, é um crime desorganizado, porque o verdadeiro crime organizado para nós é o Estado fascista. Então, nós caímos em depressão, no meu caso, né? Eu estou falando bem mim, e que não aceitei um filho trabalhar de atestado médico, né, com 15 pontos na boca, e depois à noite ele ganha uma sentença de morte, assim, declarada pelo Estado. E aí, depois de 40 dias, eu fiquei com depressão, e depois de 40 dias eu saí a campo, porque eu tinha uma missão para cumprir, que é a missão de lutar por vidas humanas. E esse legado meu filho deixou, e, enfim, nós estamos cumprindo, assim, até com muita sabedoria. Isso que a gente sabe que para enfrentar um Estado e o braço armado dele não é brincadeira. Então, o movimento das Mães de Maio nasceu assim. Foi uma carnificina humana que a gente vê a mesma semelhança que nós vimos no que está acontecendo no México. Né? Então, quando a gente vê o fascismo do Estado, que tem o dever de proteger uma população, né, é o primeiro a violar os direitos humanos, que é o bem maior, é a vida. Então, a gente vê com preocupação o que está acontecendo no México, porque é como se tombasse nossos filhos, porque atrás desse jovem tem uma mãe, tem famílias, as famílias tudo revoltadas procurando seus filhos. Foi da mesma forma, do mesmo modelito que aconteceu em maio de 2006 no estado de São Paulo, que tem mães que procuram seus filhos até o dia de hoje, porque nós temos 30 desaparecidos dos crimes de maio de 2006, que não tem uma resposta, todos os inquéritos arquivados, e eles denominaram como se fosse o crime organizado que tinha matado nossos filhos. Então, o primeiro enfrentamento que nós fizemos foi mudar o nome que o Estado deu aos crimes, que eles deram como ataque do PCC, e nós passamos a dizer até para a mídia mesmo, a própria mídia bandida, que era crime de maio. Né? E crime de maio ficou, e hoje em dia até o próprio Estado fala crime de maio. Esse foi o primeiro enfrentamento e a primeira vitória. A gente, depois de 2, 3 anos que a gente estava já no movimento, buscando uma resposta, buscando os nossos desaparecidos, a gente também recebeu no Brasil pessoas do Chile, foram filhos, e Ginos e Ginas estavam procurando seus pais, era diferente. E depois a gente também tivemos o pessoal da Colômbia, né? Eu acho que a América Latina, ela tem que estar ligada, assim, num contexto geral, um olhando para o outro. E a gente vive com essa dificuldade. Quando chegou mais ou menos uns 3 anos dos crimes de maio, o CONDEP, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, tinha na frente, tinha pessoas engajadas na luta dos direitos humanos, e trouxe o relator da ONU, a qual atestou a violação, foi em 2007, testou as violações dos direitos humanos no estado de São Paulo, que foi um crime de lesa humanidade que aconteceu no estado de São Paulo, que não é diferente do que está acontecendo lá no México, né? É um crime de lesa humanidade. E é o mesmo modelo que a gente vê na América Latina, o braço armado do Estado agindo em cima da população que ousa enfrentar, né? Quando a gente ousa enfrentar o braço armado do Estado, o fascismo, ele ataca, porque não é diferente do movimento de julho, né? Não é diferente do movimento de julho, que as pessoas estavam reivindicando na rua os 3 dias, né? Que depois entrou o fascismo, né? O patriotismo, né? A burguesia que quer dominar tudo. Então, a gente vê as semelhanças iguais. O direito da rua, o direito de protestar é um direito democrático. E a gente tem que exigir isso. E a gente queremos saber, sim, a se aprofundar mais o que está por trás de uma desinformação desencontrada que está vindo do México. A gente sabe que a mídia bandida, ela nunca mostra, ela desinforma, né? Ela não traz à tona, é uma mídia capitalizada. Então, não dá para a gente confiar na mídia. Mas a gente tem um jornalista sem fronteiras, que ele traz à tona para nós o que está acontecendo, e a gente está divulgando na medida do possível do que nós estamos recebendo. Mas a gente estamos, assim, pedindo que se aprofunda mais, assim, nas informações para poder a gente dar, de fato, o que está acontecendo sobre a mortalidade e desaparecimento desses estudantes. Bom, você faz, Débora, um mapeamento dessa situação, e eu estava aqui pensando com os meus botões, até uma das pautas que a gente começou o programa aqui, pelo menos na minha participação, há 2 anos atrás, quando surgiu, inclusive, né, um mapa mesmo, né, da queimação das favelas que a gente teve em São Paulo, que a gente acompanhou, né, que virou até uma... Você faz um mapeamento da situação mesmo, do como que essa situação em São Paulo, né, que para muita gente que vive o centro da cidade não tem noção, né, do que efetivamente acontece na periferia. É uma questão que é muito forte, é o seguinte: não tem como não te perguntar. Por exemplo, há 2 anos atrás a gente fez um mapeamento das novas câmaras municipais eleitas, e ali a gente tinha uma bancada extremamente conservadora, lembrando inclusive a tal da bancada da bala representada. Tal. A gente acaba de sair de uma eleição de primeiro turno, Débora, e não é diferente. Né? Justamente os mais votados nos principais estados brasileiros estão dentro daquilo que algumas pessoas ficaram incomodadas com esse termo, a bancada da bala, mas é justamente com essa bancada extremamente conservadora, e saindo da bancada da bala, você sabe que posições, inclusive, de deputados e de senadores, etc., tal, que não tem absolutamente nada a ver com tudo isso que você levantou, né, da necessidade de uma participação, de um Estado mais participativo, etc. Como é que, para você, como é que você vê esse cenário, querido? Como é que você, vendo o resultado dessas eleições e sabendo que está ampliando, inclusive, quando a gente tem um Congresso Nacional que 50%, mais de 50% no Congresso Nacional, que eleita são de milionários, né? E as bancadas mais consistentes votadas são justamente a da bancada da bala, a da bancada do evangélico, enfim. Como é que é essa? Como é que você acompanha essa situação? Olha, puxou um ponto que é um ponto crucial do movimento Mãe de Maio. Os incêndios que ocorreram no estado de São Paulo é incêndio criminosos. É incêndio. A gente fizemos esse mapeamento desses incêndios também no CDDPH em Brasília, né, foi deliberada uma comissão especial para vir fazer uma varredura sobre esses incêndios, porque esses incêndios é interesse de especulações imobiliárias. Isso funciona tanto no Rio de Janeiro, também não é diferente com as UPPs, né? As UPPs, ela não está lá para combater o tráfico, mas sim para combater a população, né? Tirar a população do seu lugar de origem e cada vez jogar mais para sem ter direito à cidade. Essa que é a realidade. O pobre não tem direito à cidade, né? Quem tem direito à cidade são a minoria do grupo de rico, de burguês, que querem dominar o poder, o país, e que querem ser dono. E não é diferente o que a gente vê quando a gente pede a desmilitarização das polícias. A gente não está pedindo só a desmilitarização das polícias. A gente está pedindo a desmilitarização da política e da sociedade. A gente vê a sociedade dando carta branca para matar, carta branca para excluir os pobres. É uma sociedade burguesa, fascista, né, que ela está se ampliando com seus filhos, que é de pai para filho, de filho para pai, e eles querem eles dominar o poder. Né? Então, por isso que a gente está vendo essa eleição assim, assustadora, que bate de frente com as reivindicações do movimento social verdadeiro, de raiz, de julho de 2006. Eles dão uma resposta. Eles dão uma resposta porque quem fez o fascismo, quem fez aquelas manifestações de 3 dias após ao início das manifestações de julho, já foi o fascismo, o patriotismo, que eles vinham de cara pintada. Essas caras pintadas não foi a mesma cara pintada que tirou o Collor de Mello por corrupção, mas sim a cara pintada de fascismo, entendeu? A gente vê que a gente, quem estava atrás das máscaras não era a periferia que estava gritando, mas sim classe média alta. Agora, o pessoal está comentando aqui, inclusive, o pessoal que está te ouvindo aí em São Paulo, inclusive, né? O Marco Escrivão aqui, que inclusive já te conhece, falou inclusive de você, e está o Doni dizendo o seguinte, que depois da fala do Antônio Martins aqui, de outras palavras, né? No primeiro tempo, trazendo inclusive uma análise da situação geral, você está contando efetivamente tudo que ele falou, que era a questão do campo das ideias, você está falando, mostrando e ilustrando a prática. Infelizmente, já são 9 horas e 27 minutos, a gente vai ter que encerrar o programa dentro de 3 minutos. Mas vamos combinar o seguinte, Débora. Eu gostaria e quero muito a tua participação aqui, mas, sei lá, a gente vai combinar isso uma vez por mês, seja lá o tempo que for, até para você saber, inclusive, que você tem aí. Alô? Débora? Alô? Bom, caiu, vou ter. Meu Deus, que estranho, mas enfim. Débora, tá aí ainda não? Não, vou tentar entrar em contato com ela, enfim, não sei o que aconteceu, essas coisas esquisitas, né, que andam acontecendo aqui, que, enfim, eu não sei exatamente o que acontece. Mas vamos lá, então, Débora, você está me ouvindo? Não. Não, não está me ouvindo. Bom, gente, então vamos fazer o seguinte, vou encerrar o programa, porque praticamente acabou, né, 9 horas e 29 minutos, praticamente o programa acabado, mas... Não é à toa, né, que esse programa está incomodando muita gente, né, porque efetivamente a gente está conseguindo dialogar, né, com, enfim, os setores mais variados dos movimentos, que inclusive parece que fica uma coisa lúcida agora, né, no sentido de não se deixar cooptar por como eu disse no primeiro tempo ali com a conversa do Antônio, na fala do Antônio Martins, né, não virar esse papo de mais uma bolacha recheada na estante, né? Então, ao contrário, nós estamos falando de uma outra política, de uma forma, como ela mesmo disse, não é desmilitarizada, é desmilitarizar a política, né? Desmilitarizar a política, desarmar a política, né? Porque, gente, pela primeira vez, alguém disse aqui, pela primeira vez na história desse país, a gente está completando quase 20 anos de exercício para a construção de uma democracia, né? Então, eu sei que é difícil para muita gente, difícil e insuportável para muita gente lidar com essa questão da democracia, mas um dia a gente vai ter que aprender. Eu, pelo menos, não quero morrer, né, sem pelo menos sentir o prazer de que falar, oxa vida, né, a gente conseguiu contribuir para pelo menos conseguir consolidar aí um processo democrático. E é o trabalho que a gente vem fazendo, não só eu, como a rádio como um todo, né, que aliás tem 7 anos, né, vai para 8 anos agora a rádio, que é essa busca e, enfim, só podendo dizer que obviamente que incomoda muito Sim, se não incomodasse, a gente sabe muito bem que, enfim, não estávamos fazendo aquilo que deveríamos estar fazendo, já que nós somos públicos, né? Nós efetivamente uma rádio pública, educativa e tudo mais, etc, etc e tal. Então, enfim, é isso que a gente vai ter que estar enfrentando. Também concordo com isso, Dani, com certeza. Gente, vamos voltar então amanhã. Né? A gente volta amanhã, sexta-feira já, meu Deus do céu, tá rápido demais, né? Amanhã então a gente volta para encerrar essa semana que tentou ouvir os candidatos, nós não conseguimos ouvir vários candidatos. É engraçado isso, né? Dizem que estamos fazendo, operando para um lado específico, né? Das posturas partidárias, etc. Mas é engraçado, a gente convida os partidos, outros partidos, né? Não vêm, não dão as caras, não respondem, enfim, sinto muito que nós não conseguimos. Nós vamos falar com quem tiver a fim de conversar, seja de direita, esquerda, centro, é assim que sempre foi e assim será. Um grande beijo mesmo, uma ótima quinta-feira para todos, para todas, né? A gente começou com as dificuldades técnicas e terminamos com a volta da internet aqui, mas enfim, espero que amanhã a gente já tenha tudo encaminhado aí. Um grande beijo a todos. Aliás, essa questão, muita gente dizendo, vou repetir, não estou nem ampliando isso, mas roubar em fios é um negócio meio esquisito, né? Mas enfim, roubaram, chegou nos extremos, água, fio, não sei o que, enfim, estamos no básico. Vamos lá, gente, um grande beijo, uma ótima quinta-feira para todos.